Essa aqui vocês conhecem. Tudo pra baixo ele. Leonardo Bess. Ai, paixão. A produção Gabriel. Quero ouvir. Eu sei que tá difícil pra você me ver feliz com outro alguém. Quero ouvir, quero ouvir. E eu sei que felizmente encontrei um caminho e sem querer te magoei. Canta, meus amores. Eu não queria que fosse assim. Te dei tanto tempo, te quis do meu lado. Você me esperou seu mundo parar. Me perguntou. Só que o amor. Ai, meu Deus do céu. E pra lembrar de mim, peguei uma foto, tem uma carta que te escreve. Pra lembrar de mim, se trancamos o quarto. Pra lembrar da dor e diz que te vi aí. E pra lembrar de mim, que tive aí pra lembrar de mim. Ela te ama, velho. Salve de Leonardo dos Homens de Coração. Ô, oh, paixão. Os Homens de Coração. Quem gostou, faz barulho.